Aspetta. Oh. Leva tu. Pode vir, seu carro. É, leva um banquinho. Aqueles banquinhos aqui embaixo. Tá. Boa, seu carro. Muito bem, graças a Deus estamos aqui com o Anshu para a gente poder aprender mais com o diálogo com os espíritos. Seu Anshu, qual que é o nome do senhor? Eu sou o Anshu Capa Preta da Sete Encruzilhada. A gente só ouve normalmente Capa Preta. Por que que o senhor é da Sete Encruzilhadas e não é só Capa Preta? É assim, moço. Cada Exu, Exu Capa Preta, se ele quiser dar o outro nome que ele tem, ele dá. Se não, não. Eu sou o Exu das Sete Encruzilhadas, porque eu atuo nas encruzilhadas. Claro. Por exemplo, tem o Exu Capa Preta que às vezes ele pode trabalhar na mata. No cemitério. Sim. Sim, entendi. Por que não? Então tem a ver com o campo de força onde o senhor atua. Sim. Claro. Entendi. E o senhor lembra muito ou pouco da sua vida encarnada? Nem muito, nem pouco. Mais ou menos. É assim, moço, eu só falo da minha vida quando encarnado. É. Das coisas que eu guardo pra mim que é boa. Sim. Mas tem as coisas ruins. Certo. Claro. E o senhor acha que alguma coisa que o senhor fez enquanto o senhor estava nessa vida encarnada contribuiu pra hoje o senhor ser o Capa Preta das Sete Encruzilhadas? Sim. Contribuiu. O que você quer saber dessa parte? Porque muitas vezes as pessoas dizem Exu porque fez muita maldade. Tem ligação isso? Ou é porque tem conhecimento em determinada área? Não. Como é que é? É assim, moço. Quando eu estava em terra, aconteceu algo na minha vida que isso, nesse caso lá, eu acho que eu não contei pra ninguém. Uhum. Uma porque ninguém perguntou. E outra porque ninguém tem que saber da vida de ninguém. Claro. É ou não é? Sim, sim. Mas aconteceu algo na minha vida que fez eu ser o que eu sou hoje. Ah. E é por isso que às vezes, Exu, eu não sei se são todos, mas eu não gosto de traição. Traição? O motivo ao qual eu estou assim hoje foi por causa de uma traição. Entendi. Ou seja, traíram o senhor não gostou. É assim? Qual é o ser humano que gosta de ser traído? Claro, mas sim, sim. Eu digo assim, além do senhor não gostar, o senhor foi lá e meteu o pé. Do jeito que vós acha que é isso, né? Claro, claro. Uhum. O que aconteceu, moço? Senhor. O meu sangue, que o ser humano fala que é irmão, ele acabou me traindo. Mas não só meu irmão, mas também minha esposa. Houve uma traição na qual eu não aceitei. E por causa disso eu estou aqui hoje. É aquele tal famoso nome. Se não vai ser feliz comigo, você não vai ser feliz com ele também. Então eu matei ele, ela e eu. Morreu os três juntos. Dentro da própria casa, tranquei todo mundo lá dentro e taquei fogo. Assim pelo menos não ia ter mais traição, não é? É uma forma de ver, sim, senhor. Sim, sim. Na minha época era assim. Claro, claro. Mas já tive muito pataco. Uhum. Na minha época, eu tinha, ou eu era, né? É. Bastante, como se diz assim, com pataco. Porque na época... Rico. Porque na época, o que valia era aquele negócio que os velhinhos gostam. O que que é, moço? Dentadura. Que isso? Não. É um negócio pra na boca. Não. É... Que o velhinho gosta. O que que os preto velho gosta? Ah, preto velho. Bengala. Bengala? Não, não, de bengala. É. Café, moço. Café, café. Isso não é tão boa assim, né? Não, não, não. Claro que não. Já tive muito. E também já tive pouco. O senhor foi barão. Barão do café. Agora entendi. Mas a minha maior tristeza... Na onde eu me vi angustiado foi quando eu descobri que fui traído. Ah. E aí foi o que aconteceu. Cala sua boca. Que eu vou estar calando. Desculpa, o senhor estava dizendo... Não, não, não apaga a visão. Deixa assim mesmo. O senhor me perdoe. E foi isso que aconteceu, moço. Uhum. Certo. O Puril está hoje com o Exu. É. Uma, que eu fui um suicida. Porque eu me suicidei. Sim, realmente. Não é? Foi. E hoje, aqueles que eu matei, trabalha comigo. Pra pagar o que eles fez. Vai ficar assim, impune? É, claro. Não é? Sim. Não, lógico. Aí o que mais queria saber? Nossa. E aí, então, normalmente a gente ouve quem faz uma passagem desse tipo encontra o outro lado de uma forma bem desagradável. Como é que foi pro senhor? Mas quer saber mesmo? Ou... Será que eu conto? Fica aí, fica a seu critério, gente. Só se o senhor achar melhor não, a gente passa para a próxima. É melhor, né? É melhor? O senhor acha que... porque às vezes a gente até pergunta isso para a pessoa pensar duas vezes em te fazer, né? Porque às vezes pensa assim, ah, não tem muita responsabilidade, vou fazer porque me deixou bravo... Foi injusto comigo, agora vou quebrar tudo mesmo. E aí tem consequência. Toda ação tem a sua reação, não é? Sim, senhor. Se vós fazer o bem, vós vai colher o quê? O bem. Mas mesmo, moço, que o bem seja um grãozinho pequeno que vós plantou. Mas se vós todo dia for lá, colocar um pouquinho d'água. Vós vai semear, não vai? Aquele pouquinho que vós pôs. Você... Às vezes é insignificante para um. Mas para aquela pessoa que vós fez a caridade, é muita coisa, não é? É. Pega fogo, é. Vocês estão tão doidos. Às vezes a outra pessoa que tá do lado, que viu, vós fazer aquele pouquinho só. É. Às vezes ela até pode falar, nossa, eu faço tanto e não recebo. Ele só fez só um pouquinho. É. E recebeu. É. Porque não é o jeito que nós faz. Fazer por fazer, qualquer um faz, não é? Sim, sim. Mas enquanto faz, coloca o coração. Ah. Realmente. É diferente, né? Sim. Tem a reação. Reação boa e reação ruim. Se fazer coisa ruim, vai receber espinho. E se fazer coisa boa, vai receber rosa. São. Não é? Sim, sim, senhor. E quem está ouvindo a gente e de repente está até nessa situação de uma traição, seja na área do relacionamento, seja na área financeira, que conselho? A pessoa está assim, amargurada por dentro e bem agora está ouvindo o nosso diálogo. Falar, bom, se o Exu hoje se tornou Exu um espírito respeitável, Então eu vou também quebrar tudo. O que o senhor dá de sugestão para a pessoa que está passando por esse momento de dificuldade? Que não quebre, né? Porque se vai se quebrar, como que vai ter outro? É... Não é? Sim. Na minha época, moço, eu não tinha como pensar. Porque o ódio já tinha tomado conta de mim, né? Mas às vezes, moço, que essa pessoa que mais fala, isso, que tá aí ouvindo, sei lá o quê, é, às vezes ela tá assim, não porque o que aconteceu, e sim pelo que ela sentiu. Porque se eu ver uma coisa, mas se eu sentir é outra. Eu posso fazer o que for. É. Mas eu só vou ter mágoa se eu sentir. Sim. Porque eu senti é diferente de ver. Não é? É. Então tem um pouco de parte nisso. Lógico que tem. Certo, certo. Mas que ela pense bem. Porque às vezes se ela fazer o que vós falou e meter o pé. É. Muitas das vezes não vai ter alguém do lado dela pra socorrê-la. Às vezes ela vai querer ser suicida, não sei. É. Mas o que levou ela a ser o que ela é? Entendi. Tem que buscar as origens, né? Das coisas. Tem que ter sentido, né? E o senhor acha então que buscando as origens vai sempre acabar voltando para ela mesma? Como parte, pelo menos, da causa? Não entendo o que você quer dizer. Por exemplo, o senhor acha que se a pessoa pesquisar, falar assim, bom, esse fato aconteceu, eu vou buscar quem é o responsável. O senhor acha que a hora que ela for procurar o responsável, ela vai achar nela mesmo parte daquele que causou o problema? Sim. Olha lá. Com certeza. O senhor hoje, quando o senhor olha lá atrás, o senhor acha que o senhor também teve parte? Às vezes deixou, às vezes tinha uma pista, não fez nada. Vamos dizer assim, moço, que eu fiz vista grossa. Olha lá. E achava que aquilo não ia acontecer, porque era meu sangue. Não é? É. Isso é que é, moço, confiar muito. Vamos dizer assim, ter autoconfiança. Claro. E eu digo, moço, pra vós me ser mesmo, o ser humano tem que se autoavaliar. Autoavaliar? Sim. Porque pra ela chegar no ponto desse, que nem vós falou, meter o pé, querer se matar. É extremo isso aí, né? Moço, tem que ser algo muito, mas muito, mas muito, muito sério. Claro. Porque, moço, se ela falar, ou se a pessoa falar, que ninguém ama ela, é mentira. Porque alguém, acima de alguém, acima daquele alguém, e acima do outro alguém, tem alguém que ama ela. Sim. Consegue entender ou não? Oh. Tá claro. Porque sempre acima de vós, e acima da outra pessoa que está acima de vós, e acima daquela pessoa que está acima de vós, tem alguém que ama a vós. Ou não? É assim mesmo. Então ela tem que parar para analisar. Que se ninguém ao redor dela ama ela, tem alguém acima de todo mundo que ama ela. Que é o homem lá em cima. Sim. Nossa. Não é? É. E a gente não para de pensar nisso, né? Moço, tem ser humano que não pensa nisso. O ser humano hoje, mas quer saber o que o ser humano pensa? Vamos ver. Só no pataco. Dinheiro. O senhor fala assim, acima da família, acima... Moço, dos amigos. O ser humano olha, no caso a dele, o ser humano não quer, vamos dizer assim, é, aqui tá, o meu caso A, é, não, lógico que o ser humano pode querer mais. Mas junto com a evolução. Sim. Porque se ele receber mais daquilo que ele pode aguentar, ele não vai aguentar, ele vai cair. Ah. E se ele cair, quem é que vai sustentar ele? É a família, não é? É. Se a família estiver bem, como que se diz? Sustentável, né? Sim. É assim que fala? É assim mesmo. Mas se a família não tiver sustentável aí, como que é que vai sustentar aquele que está na evolução? Não dá, não. Consegue entender? Sim, senhor. É como se eu estou construindo uma casa. Não adianta eu querer uma casa mais alta do que o alicerce aguenta. Não. Porque é assim, moço. Vós só fez o alicerce. É. O fundamento. Uhum. Vamos se colocar o fundamento. Vamos. Vós só colocou o fundamento para aquele tipo ou espécie de coisa. Mas não pode colocar mais que o fundamento aguenta. Porque senão o fundamento vai desabar. E tudo que há em cima do fundamento vai cair. E aí? Quem que vai socorrer? E isso, se for pensar bem, você planeja uma casa e quer construir um prédio. E vai cair bem na hora que você estiver mais feliz, né? Nossa, tô acabando. Coitado de quem fazer isso, né? Coitado. Claro, claro. Coitado, né? Uhum. Porque todo moço. Uhum. Eu digo na nossa religião. Porque se vós for aí fora e falar da nossa religião, a nossa religião, vamos dizer que é uma gota no oceano. Consegue entender? Nossa. Sim, uma gota em oceano, em qual sentido o senhor fala assim? Vamos dizer assim, que é um rejeito. Uhum. Se hoje vai sair aí pro mundo afora falando que vós é da vossa, da nossa religião. É. Vão te crucificar igual crucificaram. É mesmo. Cristo, não é? É. Parte da ignorância das pessoas, né? Porque não estão preparadas para a evolução. Porque se tivesse preparada para a evolução, eles iam crescer. Assim como o tempo. Assim como o mundo está se preparando para evoluir. Uhum. Como o ser humano é um pouco mesco, então ele não quer crescer junto com a evolução. Ah. A evolução está crescendo. E só cresce com a evolução aquele que tem paciência, aquele que está disposto a aprender como que é que a evolução evolui. Ué, você quer aprender com a evolução, mas como que a evolução evolui? Vós não sabe? É, não adianta. Tem que ter paciência para aprender. Eu tive paciência para aprender. Ué. Eu morri. Uhum. Encarnei e morri. E não quis mais voltar para essa terra. Porque eu sabia que eu ia sofrer. Porque, moço, se eu estivesse aqui hoje, eu não teria paciência. Eu nem teria tempo para evoluir junto com a evolução. Uhum. Então, por isso que eu escolhi esse Exu. Aí o moço chega para mim e fala assim, o que é Exu? Exu é paciência. Uhum. Se vós não cultuar a paciência, como que vós vai viver? Mas já percebeu, moço, que nesse mundo, quem não tem paciência morre cedo? Não percebi. Não? Morre mesmo? Então percebe-se pra voz ver. Claro, vai... Vai destruindo aquilo que tá construindo numa velocidade maior, né? Vamos dizer assim. Que tudo ele quer agora. Ela. Quero, mas eu quero agora. Aí, Exu. Me arruma um trabuco. Arruma, moço. Trabalho. Mas e agora? Não tem como, moço. Esse não tá preparado pra evolução. Porque a evolução já tá aí, moço. Se a pessoa tiver consciência, ela vai saber que a evolução tá aí. É só ela parar pra pensar. Senhor Capa Preta, como que a gente pode provar pra gente mesmo que somos espíritos e não só uma máquina funcionando aí, de carne e osso? Pergunta difícil, hein, moço? Uma vez disseram que... Na hora que você sonha, sai do corpo, lembra, tem sonho lúcido assim, ou projeção astral, você lembra, daí tá provado, né? Não precisa de mais prova. Mas o que, que o senhor acha assim que mais pode ser feito? Essa é uma boa, né? Provar pra pessoa que ela é um espírito? É. Como é que ela prova pra ela mesmo? Porque muita gente diz assim, ah, eu vejo o espírito baixando, mas será que tudo isso, será que eu mesmo sou espírito? E a pessoa sabe que acreditar, mas não consegue. Sabe por quê? Porque espírito sente. Mas pode fazer um teste. Isso daqui é carne. É. Mas dentro da carne tem um espírito que faz com que a dor apareça. É uma forma de dizer que dentro da carne tem um espírito. Claro. Sim. Qual é o jeito mais fácil de saber com que dentro dela tem um espírito? É, qual que é? É o dia que ela não acordar mais. Aí ela vai ver que não é. Tá aprovado. O senhor acreditava que a vida continuava? Moço, se eu falar pra vós que eu era um tolo, sabe o que é tolo? Uma pessoa egoísta que só pensava em si próprio. Isso. Esse é um tolo. Até no dia de hoje, o senhor acha que é um tolo uma pessoa que é assim? Mas como? Olha. Mas não tenha dúvida. Claro. Que... A pessoa que pensa em si mesmo. Uhum. É uma pessoa que não tem amor. Não tem amor, não. Ela não ama ela mesma. Porque se ela, vamos dizer assim, que se ela amasse ela mesma, ela teria amor ao próximo. Não seria egoísta. Porque egoísta, moço, não é só aquilo, não é só aquela pessoa que quer as coisas só pra ela. Não. Pode até dar. Mas dá com o intuito de receber. Ela é egoísta. Sim. Certo. Então o senhor estava nesse estado de espírito enquanto encarnado. Então para as coisas espirituais o senhor nem dava muito valor. É isso? Não. Não dá. Não, porque para mim isso não existia. Mas tinha gente que cultuava Deus de diferentes formas? Tinha. Tipo a igreja católica? Tinha. Ah. Só que eu não vou falar meu nome. Não. Capa Preta. Sim. Pra mim aquilo era besteira. Que é besteira pra muita gente hoje, né? Só que pra mim agora eu vejo que não é. Não só hoje, mas quando eu me desencarnei, uhum, eu vi que o mundo totalmente, eu vi um mundo diferente. Porque eu cheguei num ponto Deve falar. Eu cheguei num ponto, moço, quando eu desencarnei, eu cheguei num ponto bem escasso, que um espírito pode chegar. Escasso, eu falo, nível baixo. O moço, quando eu estava num corpo, em terra, um ser humano, nunca imaginaria que quando eu me desencarnasse iria acontecer isso. Mas sabe o que aconteceu? Para provar isso, eu estou respondendo aquilo que você perguntou para mim. Isso. Sim. Para provar que dentro da carne tinha um espírito. Nossa. E dependendo daquilo que vós faz na terra, vós vai ter que passar por isso. Para vós entender o que é e de que forma o espírito vence através da carne. Nossa. E ainda hoje é preciso que muita gente passe por isso, porque enquanto encarnado, o senhor acredita que tem gente que não está interessado, nem vai estar. Ele vai tomar uma surpresa lá depois. Vai. Dependendo de que parte cair. Porque tem a parte do suicida. Como o nosso amigo estava falando outro dia. Sim. Tem a parte de morte natural. Mas a parte que eu caí foi a parte... Vamos dizer que para um ser humano ele não aguentaria. Claro, o senhor tinha um pouco de assassino no seu currículo também, né? Que matou outros dois. Por mais que estivesse ali na... Sim. Na autodefesa, né? Mas, né? Mas quando a gente morre... eles não querem saber o que aconteceu. Mas consegue entender? Ah, como é que é? Se vós matou, vós matou. O julgamento vai ser que vós matou. Não quer saber por que que vós morreu. Quer saber por que que vós matou. E em cima disso é que vai os dias e as luas grandes que vão passando. É diferente, né? Os dias da Terra com os dias do plano espiritual. É diferente. Sim, sim, senhor. É diferente. Mas o ser humano, se ele visse o ser humano arrogante, a pessoa que não tem paciência, ela... Como que eu posso dizer? Ela colocaria a mão na consciência. Para pensar o que é que ela veio fazer na Terra. Ela tem que ter um objetivo, não é? Tem. Certo. Qual que é o objetivo? Vai eu tenho o meu. Vai de cada um, então? Sim. Ah. Vós veio na Terra para fazer uma diferença, não é? Sim. O moço veio na Terra para fazer uma diferença. Meu menino veio na Terra para fazer uma diferença. Cada ser humano veio fazer algo na Terra. Que seja vós, veio para mostrar como é que é um espírito, ou que seja um caboclo, um preto velho, um Exu. Sim. Vós veio fazer a diferença. Claro. De alguma forma, mas veio. Sim. Vós está caminhando para evolução. Também. Não é igual a todo mundo, né? Sim. Sim. Assim assim sucessivamente. O senhor está dizendo assim, não importa aquilo que você está fazendo, da coisa mais grande à mais pequena, todo mundo vê fazer a diferença. Sim. Se você é o presidente ou se você é aquela criança que está indo na escola. Vieram para fazer alguma coisa, moço. Não vieram para vagar. Porque senão o ser humano não tinha consciência, não é? É. Não tinha ideias. Não é? Sim. E vocês, então, qual que é a ocupação do senhor hoje como espírito desse lado aí? A ocupação de que jeito mais fala? Tipo, o senhor vai resgatar alguém quando morre, o senhor... É muito raro, viu, moço? É? Eu fazer isso daí. Uhum. Mas eu faço. Claro. Que mais? O que o senhor faz então que não é raro? O que o senhor mais faz assim? Vim trabalhar. Isso não é raro. Não é raro. Quando se trata de caridade, moço, uhum, não importa, que nem você fala aí, a hora, é, se é dia ou se é noite, uhum, Exu tá pra trabalhar. E quanto mais caridade a gente faz, quanto mais coisa a gente ajuda, uma coisa ali que a gente faz, que a gente move, é, a gente caminha para a evolução também. Caminha. Porque assim como o ser humano evolui, o Exu também, qualquer entidade evolui. Evolui? Sim. Mas se o senhor não encarna mais, não quer dizer que o senhor já é super evoluído? Não. Hã? Se eu fosse... Isso daí que você falou, como que é? Super evoluído. Eu não estaria aqui. Mas então o caboclo sim é super evoluído. Você vê que ele vem também, né? Porque ele é do lado dos encantados. Que ele é da direita, né? Então não tem disso. Os que já estão, moço. Uhum. Vamos dizer assim. Super evoluído, que você falou. Isso, super evoluído. É esse negócio aí. São aquelas entidades que vieram antes de mim. Antes daquele que já passou por mim. O primeiro que veio em terra. Esse já não vem mais. Quando fala assim como o Exu vai subir, demora muito tempo ainda. Aí ele vai fazer esse negócio aí que você falou. Claro. Mas o dia que chegarmos, uhum, essa evolução que eu tanto espero, uhum, antes de eu subir, mas ainda vai vir falar com ele. Oh, meu Deus. Não é? É. Aí eu vou falar, moço, hoje é o último dia que eu falo com voz. Ah. Aí eu não vou falar mais. Nossa. Aí já é um espírito muito evoluído. Ele não vem mais com sua terra. Aham. Ou seja, não vem mais em terra, o senhor fala da comunicação. Não. Claro. Ele pode vir. Mas ele não vem mais num corpo trabalhar. Ah, entendi, claro. Trabalha de outras formas, né? Sim. Aí ele vai ser, vamos supor aí, um maioral acima do maioral. Uhum. Que daí o cara, o homem não vem, né? Ele mandar alguém vir, uhum, mas ele não. Ele mesmo não. Claro, claro. Então, existe competição entre vocês de quem vai pegar um médium para poder, através dele, evoluir? Tem. Tem? Meu cavalo não tava falando pra voz agora há pouco? Tá. Meu cavalo não, eu tava. É. Senhor, nele, né? Através dele. Aham. Não tava falando pra voz? É. Do outro Exu. Do outro Exu, sim. Há uma disputa entre nós. Uhum. Não que a gente vá afetar o corpo, uhum, mas há uma disputa entre nós. Como é que é essa disputa? Quem for mais esperto, que vem primeiro. Uhum. Não é? É. É assim. São afalanches. E cada afalanche vai disputar primeiro. Eu não vou falar pra voz o que é que a gente disputa, mas a gente disputa. Ah, claro. Que seja na batalha, que seja na mironga, que seja na magia. Oh. Mas que a gente disputa, a gente disputa. Eita. Por que é que então as pessoas assim, sempre acham que o Exu é... Tipo, quando ele é de lei, porque ele já é consciente que não se deve disputar nada, pode esperar a sua hora. Ele é um espírito que a gente diz assim, emancipado espiritualmente, que já não está mais para esse tipo de disputa. O pessoal se engana, né? Eu acho que sim. E eu não vou entregar, moço. Não, não precisa. Mas tanto o Exu de lei. Exu coroado, Exu batizado, Exu pagão. Tronado. Que seja. Uhum. Vai disputar, moço. Vai, né? Porque ele quer vir trabalhar. É. Ele vai ficar lá. É. Como que... Eu vou falar pra voz. Vai falar. Como que ele vai ficar conhecido? Conhecido é um modo de eu dizer. Não, é, claro. Como é se expor a oportunidade de ajudar alguém. É. Claro. Como que ele vai fazer isso? É. Lá no canto dele? É, não dá. Não tem como, né, moço? Não tem. Ele tem que vir pra fazer a caridade. Pode ser Exu, do jeito que for, mas ele tem que vir. Claro. E vai haver uma disputa. Se não haver disputa, moço, não há Exu. Ah. Mas então tem vencedor e perdedor aí. Sim. Mas não é por isso que eu vou desfazer daquele que perdeu hoje. Porque amanhã ele pode ganhar de mim. Ah, claro. Sabe por quê, moço? Ah. Porque ele vai, com as armas dele, me estudar. Estudar. Nesse dia que eu ganhei, às vezes eu coloquei a minha maior magia. E foi ali que ele pegou meu ponto fraco. Amanhã ele pode vir e usar uma magia pequena dele e me vencer. Porque eu mostrei pra ele a minha fraqueza. Nossa. Assim como o Exu tem o seu ponto fraco, o ser humano também não tem. Eu não preciso de um super forte pra derrotar ele, não. Às vezes uma criança pequenininha derrota um ser humano grande. Nossa. É só tocar no lugar certo, né? Nossa, daí é uma lição até pra gente, né? Não ser soberbo, arrogante. Sabe por quê, moço? Ah. Hoje nós passa por cima de uma criança. É. Amanhã a criança vai passar por cima de nós. É. Nossa. Ou muitas das vezes hoje, tem muito ser humano aí que não respeita velho, velha. Não é? É. Mas amanhã, aquele velho que ele passou por cima, pode gofar. Pode o quê? Gofar. Que é isso? Morrer. Ah. E ele pode encarnar. passar por cima dele. Mas vai passar por cima do jeito que vai estar imaginando. Entendi, Flávio. Assim como o vaso humilha, um dia um pode te humilhar. E assim como voz agrada, um dia voz pode ser agradado. Não é? É. Assim como um dia voz faz a caridade, assim um dia alguém pode fazer a caridade por voz. Assim como um dia voz pode dar coberta, não é assim que fala? Isso. Para aquela pessoa que às vezes ninguém olha por ela, mas tá passando frio. Uhum. Um dia aquela pessoa vai lembrar de voz e vai devolver aquela coberta que voz deu para ela. Nossa. E assim vai. Às vezes alguém bate na vossa porteira e pede um pouquinho de comida. E o lema do ser humano é falar, não tem pão duro hoje não. É. Não é? É assim. Um dia nós pode bater na porteira daquele que pediu comida para vós. Uhum. E ele pode falar a mesma coisa. Mesma coisa. Só que como ele passou por isso, ele vai fazer diferente. Ele vai dar comida para quem tem fome. Uhum. Isso. Claro, claro. E é isso que é evolução. É um sentimento de dentro, né? É um sentimento. O senhor então está ensinando a gente também, como alguns Exus já ensinaram, que a Exu não é só paz e amor, não. Não. Por que seria? Por que seria? Não, porque a Umbanda prega isso, né? Vocês estão trabalhando dentro da Umbanda. Aí eu falo pra vós, moço. Como é que é paz e amor? Sendo que dentro desse paz e amor tem guerra. Porque se a Umbanda fosse isso, não teria demanda contra casa com casa. Não é? Nossa! Nunca parei pra pensar nisso. É verdade mesmo. Uhum. Não, mas que às vezes pensa assim, tem demanda porque quem aceitou a demanda foi uma quiumba. Um egum, um espírito zombeteiro. Não, não é? Se fosse assim, não tava fácil de resolver. Tava fácil. É Exu mesmo. Sabe por quê, moço? Porque é assim. A partir do momento que eu não gosto de voz. Eu não gosto de voz. Ixi. Eu vou fazer de tudo pra te derrubar. Mas mesmo o senhor sendo o Exu Capa Preta? Se eu sou o Exu, que tô na cabeça do meu cavalo. É. Eu vou ter que fazer. Porque se ele tá pedindo pra eu, o que foi passado pra Exu, moço, não volta atrás. Oh. Eita. Da minha forma, eu vou ter que agir. Uhum. Então não é paz e amor, moço. Tá, então concluído que Exu não é paz e amor. Quem pensa assim, tá criando uma ilusão na cabeça. Não sei, depende de que jeito que é a paz e amor que essa pessoa fala, né? É, então. Porque, moço, pra ser paz e amor, não tem que ter inveja do terreiro, do outro, da casa, do outro que seja. Claro. E como que é que a pessoa fala que é paz e amor? É. Sendo que ela não pode entrar. No caso A, do outro sacerdote que seja. Uhum. E não pode ver uma coisa diferente que ela fala. Ai, na minha casa não tem isso. Gera uma demanda. É. E quem é que vai segurar a demanda? O Exu. O Exu. Vai segurar. Quem que vai mandar a demanda? O Exu vai mandar de volta. Eu não vou deixar demanda dentro da minha casa. Não, não. Não. Mas é assim, minha. Aquele que mandou demanda pro senhor também veio do Exu. Veio. Nossa. Porque a partir do momento que o sacerdote entrou dentro da casa, e profanou aquilo que saiu da boca dele, virou demanda. E pra que é que ele vai ter inveja do outro, sendo que o outro faz o que ele faz? Por que que ele vai ter inveja do outro, sendo que o outro faz o que ele faz? Como ele assim? Não fez o juramento falando que ia fazer a caridade? Fez. E por que é que ele não faz a caridade? É. Aí é onde gera demanda. Porque ele não faz a caridade, tem inveja daquele que faz a caridade. Ah. Custe o que custar, então o que doer. O senhor está explicando que às vezes de onde pode surgir uma demanda, né? De uma caça para outra. É inveja, então. Uma delas é inveja. Uma delas. Claro, claro. Então, se alguém entrar numa casa de Umbanda, não é porque é casa de Umbanda que o Exu vai falar assim, se você pede para ele fazer uma maldade, às vezes ele pode aceitar. Não. Como é que é? É assim, moço. Nessa casa aqui, eu tenho a certeza que não vai acontecer. Não vai acontecer nessa casa. Mas se o senhor incorporar um menino lá numa outra casa que aceita e tudo... Eu vou fazer. O senhor vai fazer? Mas o senhor não vai cair na sua evolução? Eu sou Exu de Quimbanda. Aham. Não sou Exu de Umbanda. Sou Exu de Quimbanda. Que diferença que tem? Tem muito. Aqui, moço, vamos dizer que eu sou um bichano. Que é isso? Um bichano é um gato. É. Um gato manso. E lá, o senhor é um leão. Ah, eu sou diferente. Mas não é por isso que eu não sou doutrinado. É aquilo que eu falei pra vós, moço. É. É o alicerce. É o alicerce, é. Cada alicerce foi feito para uma coisa. Se o alicerce daqui foi feito para fazer a caridade, então nós vamos trabalhar na caridade. Se o alicerce de lá foi feito para fazer a maldade, nós vamos fazer a maldade. Mas o senhor não rebaixa sua... Mas tem o seu preço. Tá lá. Tem o preço. Tem o preço. Tanto pra casa quanto pro Exu. Sim. Mas se tem preço, por que que o senhor faz? A gente normalmente quando vê que é um negócio ruim pra gente, a gente não faz. Porque tem que ser feito. Moço, nada. Nada nessa terra. Não é pra ser feito. Tudo é pra ser feito. Se vós tiver aí no vosso cocoroco. É. Que vós vai cavar aqui. É. E que vós vai achar algo aqui, vós vai fazer. É. Ou se não faz, não vai descansar em paz, não é? Sim, senhor. É a mesma coisa o Exu. Nossa. O próprio Exu Tiriri tinha falado mesmo que... Como se pudesse ser de paz. A gente... Pastor. Faz, pode. A gente faz do Exu uma ideia muito diferente do que é a realidade. É. Né? Vocês são nosso companheiro, mas não são nem nosso escravo e nem santinho. Não, moço, nós não somos. Sabe por quê? Porque nós também temos. Nós temos os nossos deveres e fazeres, né? Nós andamos junto com vocês. Nós fazemos junto com vocês o que vocês querem que nós façamos. Só que é assim. Responsabilidade. É isso? É. Tudo tem que ter isso. Tem. Ou seja, saiba aquilo que você está pedindo, que você está trazendo. Porque veio quente e volta fervendo. É bem por aí, viu? Porque é assim, moço. Se você soubesse... Se você souber... Pedir... nós vamos saber te dar. Uhum. Se você não souber pedir, nós vamos te dar do jeito que a gente entendeu. Uhum. E não adianta vir falar que foi errado, porque vós falou que queria ser. Sim. Nossa. O senhor está ensinando a gente até a ter clareza quando pede. Sim. Porque é assim, moço. Vós fala que quer um amor. Fala. Só que vós não fala pra eu. É. Só que eu sei. Vós não fala pra eu que esse amor já tem um amor. Consegue entender? Uhum. E eu vou dar pra vós esse amor. Só que o amor desse amor vai vir prestar conta com vós. E daí vós vai chegar pra mim e falar, poxa, não era isso que eu queria. Vós não queria o amor? Yeah. E esse amor que vós queria já tinha um dono. E por que é que vós queria o amor que já tinha dono? Claro. Não é mais fácil vós falar assim, bicho, eu tô precisando de uma moça. Mas eu queria uma moça que fosse assim, assim, assim, assim. É. Não a moça que já tem dono. É. Consegue entender? Sim. Sim. Nossa. Então o senhor diz, o senhor faz o que faz porque porque tá no seu momento de fazer, para que a pessoa que veio pedir aprenda a não pedir mais. Tem isso também. Moço, o Exu está sempre pronto a fazer e a falar. Às vezes aquela pessoa já tomou tombo, mas eu não vou deixar de receber ela só por causa disso. É. O que eu vou fazer? Eu vou recebê-la. Só que dessa vez eu vou alertar ela. Para ela saber falar. Ou para ela saber pedir, porque Exu sabe o que ela quer. Basta ela pedir. Mas pedir certo. E pedir com clareza, né? É. Ou para ela decidir o que ela quer. Por isso, então, que quando esse pessoal, os americanos sempre ensinam assim: tenha uma meta na sua vida, escreva essa meta, reescreva diariamente, deixe isso bem claro para você, que o universo ajuda. Eles dizem que o universo ajuda. Mas sempre tem alguém, às vezes até o Exu, né, que está ajudando, e a clareza ajuda a chegar na meta. Uhum. É isso que o senhor falou. Sim. Uhum. Nossa. Por que que a gente não se importa tanto com uma coisa tão importante? É aquilo que eu falei. Ah, lá. Porque o ser humano se importa com o bem-estar. Uhum. Não com os outros que estão à volta, mas com o bem dele. O bem dele? Se ele tá bom, tá bom. Ah, é. Realmente. Como que ele vai pensar em fazer o bem, igual você está falando aí? Isso tudo, moço, é evolução. Uhum. Você tá falando e tá caindo num lugar só. É mesmo. Que é a evolução. Que é a evolução. E que a gente não dá muita atenção, né? Não. Igual o senhor falou, quer lidar com o negócio, mas nem sabe com o que tá lidando. Uhum. Ou vamos dizer assim, é, que às vezes tá falando com o Exu, é, e nem sabe o nome dele. Nem sabe. Porque não perguntou. Nossa. Boa noite, Exu. Boa noite. Exu, eu quero um trabuco. Oh. Mas nem perguntou quem é o Exu e o que é que ele faz. Nem é interesseiro, né? A pessoa. Deixa eu falar. Vou ouvir, então. Fala aí. A senhora entra no estado de espírito da pessoa, né? É. Porque às vezes a pessoa ela vem muito das vezes, uhum, para falar, porque os outros, o ser humano, não aguenta mais ela falar. E como o Exu é paciente, o Exu vai ouvir. É. Claro. E eu ouvindo ela falar, ela vai falar, nossa. Eu falei, falei, falei, e o Exu não falou nada. Eu acho que não, porque ela tá falando. Nem deu tempo, não deixou eu falar. E na hora que eu vou falar, já não dá mais, porque já tá acabando a gira. Nossa. Claro, claro. A gira pelo menos o tempo dela ali com o senhor, né? Claro. Não dá tempo. Não dá. Perdeu a oportunidade. Perdeu. Aí tem que esperar a outra gira. Tem que ver se eu quero atender ela. Porque se eu não tiver no meu dia bom? O senhor tem dia bom e dia ruim? Se eu tô mais próximo do ser humano tem um dia bom, dia ruim, por que que isso não pode ter? Olha, claro. É mesmo? Se eu falar que eu não vou vir trabucar, eu não vou vir, pronto. Mas se for gira de Exu? Vem outro. Ah, entendi. Mas eu não venho. Claro, claro. Isso é um aspecto da característica do capa preta ou é normal de um espírito desencarnado qualquer? Todo espírito pode pensar assim. Sim. Entendi. Ou não. Ah, não dá pra generalizar, né? Eu sou desse jeito. Agora se pode só falar com outro capa preta, é diferente. Sim, sim, senhor. Cada eixo capa preta trabalha de um jeito, fala de um jeito e trabalha de um jeito. Não é? Sim. E eu sou o capa preta da Sete Encruzilhada. Eu trabalho sentado de pé. Trabalho deitado, não importa a minha forma de trabalhar, o importante é o jeito que eu vou agir. Certo. Claro. Seu Exu, a gente já está se aproximando do final do nosso encontro. Tem algum assunto que eu não ou pergunta que eu não fiz? Que o senhor tem andado pelo mundo espiritual, mesmo já incorporado, o senhor tem visto que o pessoal precisa escutar antes da sua mensagem final. Vamos falar um pouco desse um assunto que eu não posso ter chamado, mas o senhor acha importante também que as pessoas saibam um pouco disso. Do que voz quer falar? Assim, às vezes o senhor está andando por aí, ou às vezes o senhor fala, não, tá bom, que você já perguntou, tá bom. Mas o senhor diz assim, olha, eu tenho andado por aí, tenho visto, por exemplo, que muita gente não firma a cabeça na mediunidade, ou que muita mas gente... Mas isso não... é de lei. É? Que não faz entrega, ou que... É assim, moço. Ah. Uns dá demais. Ah. E outros se dão de menos. E sempre aqueles que dão de menos é o que querem mais. E uma coisa que eu não gosto é de falsidade. Falsidade. Eu não gosto. Dá um exemplo aí. Que o senhor já viu acontecer em terreiro. Terreiro, nem precisa ser em terreiro, pode ser. É a pessoa falar que é e não é. E a pessoa falar que tá e não tá. Mas tem gente que tem dificuldade mesmo, né? Legítima, né? De saber se tá incorporado ou não. Não tem? Ou não tem? Tipo, quando tem mediunidade consciente, como é que você sabe? Ah, tenho medo de eu estar fingindo. Acontece com as pessoas? Se acontece, eu não sei, mas que tem, tem. Certo. É. Claro, claro. É uma coisa, moço, que tem que ser estudado. Estudado. Por quê? Como que é que eu posso falar pra voz? É uma coisa que cada casa tem que ter. O seu sacerdote ou a sua sacerdotisa que diz aí, mãe ou pai de santo que fala, sentar com os fios e falar e ensinar. Para quando acontecer, acontecer de verdade. De verdade. Nossa. Sem pressa, né? E pra que pressa? Pra que pressa, moço? Sendo que a pressa é que faz adiantar a morte. Ah, é mesmo. É a fala de paciência que estraga tudo, né? Volta lá no começo. Aí o que acontece? Uhum. Aí o pai e a mãe de santo não quer ensinar aquilo que foi passado pra ele. Porque ele vai morrer e vai ter que deixar aquilo pra alguém. Uhum. E se ele não passa, como é que é que os filhos que estão na evolução com ele vai saber? Uhum. E o dia que chegar, vai chegar. E os filhos não vão saber. Uhum. É na onde que vão estar, sentar e sem saber o que está acontecendo. O negócio é mais sério do que as pessoas se permitem notar. Porque começa devagarinho, um descaso aqui, outro ali, daí daqui a pouco já tá ou no teatro ou montado num negócio estranho que não tem nada de identidade. E o mais ruim é que tem ego que se passa por isso. Olha. E se a entidade mesmo uhum. não estiver firme, nem ela vai saber. Nossa. Claro. Então, paciência, desenvolvimento, uma casa séria, um pai de santo experiente. Sim. Uhum. Tudo isso é ingrediente, ó. Tudo isso, uhum. vamos dizer assim, que caminha para a evolução. Certo. Porque se o pai ou a mãe de santo está preparada ou preparado, uhum. vai fazer com que todos os filhos cresçam com ela ou com ele. Uhum. Vão evoluir junto, vão prosperar junto uhum. e vão vencer junto. Isso, Exu. Graças a Deus. Nossa. É uma conversa que a gente teve que foi muito simples, mas com ensinamentos muito profundos. Mas acha? Eu acho. Eu acho. E também abriu a cabeça de muita gente para aspectos da entidade Exu que muitos queriam tapar com a peneira, né? Eu mesmo sempre quis ver o Exu como um espírito apenas benevolente. Que se chegasse para o senhor e falasse, o senhor fala mal para mim, o senhor ia falar, jamais. Jamais. Muita gente acha que eu sou o diabo. Uhum. Mas eu não sou, viu, moço? Não, não, também. O senhor definiria que o senhor não é o diabo, e aí a pessoa vai dizer também anjo, ele não é. Tem até um ponto que diz assim, né? Ele pode não ser anjo, mas diabo é. O senhor se definiria como? Vamos dizer assim, com ser. É. Um ser humano desencarnado. Um ser. Que um dia fui humano, hoje não sou. Sim. Então um ser. Um ser. Nem anjo, nem diabo, um ser. Uhum. Porque um ser. Um ser pode ser tanta coisa. Nossa. Não é? Sim, senhor. Um ser de luz. Ou um ser de trevas. Um ser com a sua própria luz ou com a sua própria treva. Um ser bom ou um ser ruim. Ixi. Eu me defino como um ser. E as pessoas devem ter medo do senhor? Pra quê? Ah. Só tem medo aquele que deve. Eita. Quem deve sempre vai ter medo. Porque um dia será cobrado. Claro. E você tem que ter medo mesmo. Aí eu não vou falar com o Exu, não. É. Ele vai falar o que eu não quero ouvir. É. Lógico que não, porque ele tá devendo. E eu vou tocar na onde eu sei que dói. Ixi. Porque se doer, porque tá inflamado. E se eu curar a ferida, vai sarar. Vai. Não é? Tem. Mas ele não quer. Não quer? O senhor faz chamar a atenção pra ferida, né? Que existe ali, que você trata. Ah, ah. Claro. Do seu próprio jeito. Sim. É, parece que vocês estão cobrando da gente até aí, até nesse momento, uma maturidade até não lidar com vocês. Maturidade, né? Mas acha? Eu percebo que o senhor pede assim da gente maturidade já. Para não vir como criança assim, achando que é anjo, que é demônio, mas que é um ser. Isso corresponde a uma maturidade da nossa parte, né? Sim. Claro. Nem temer, nem ficar longe. Porque se a pessoa falar que eu sou o diabo, o que ela tá vindo fazer então, atrás do diabo? Não é? É, eu. E se ela fala que eu sou anjo? É. E por que ela tá vindo atrás de anjo? Ela não precisa. Então, eu me defino como um ser. Certo. Sim. E é assim, né, moço? Tem muita gente que duvida. É? É, porque... Nossa, mas como assim um ser? Ou ela fala assim, né? É. A pessoa tem que ser muito doida, maluca, pra falar com uma pessoa que ela não vê. Mas como que ela vai falar com uma pessoa que ela não vê? Você não pode ver, mas você sente. É. E o resultado depois? Não é? Ah, é. Deu resultado uma vez, o cara não duvida mais, não. Ele vai vir falar com o diabo de novo. Vai. Vai. E do mesmo jeito que eu falo com um, eu falo com o outro. Eu não tenho esse negócio, moço. Uhum. Que porque um é mais diferente do outro, eu não tenho isso. Demagogia, né? Porque senão eu não sou Exu. Não é Exu, olha lá. Imparcial. Exu é imparcial. O senhor trabalha pra qual orixá? Eu trabalho com algum. Com algum? Não é Xangô. Mas o senhor é justo, de qualquer forma. Não é só porque é Xangô, né? Algum também é bem justo. Sim, demais. Mas eu trabalho com algum. Uhum. Certo. O senhor gostou que eu perguntei, né? Tem gente que não pergunta. O que mais? O seu orixá? Qual a ligação que o senhor tem com ele? O senhor trabalha na vibração dele, né? Sim. Características próprias dessa vibração o senhor adquire para trabalhar. Sim. É assim. Tô no caminho certo. Uhum. São coisas, vamos dizer assim, que eu ainda não posso falar muito sobre isso. Específicos e aprofundados, né? É. Claro. Mas já tá bom, já aprendemos. Mas vai chegar um tempo, moço, que eu vou poder falar. É que ainda eu não posso. Tá certo. Mas vai chegar um tempo que eu vou poder falar. Vai poder falar. E aí eu vou voltar. Sim. Você já tá até vendo lá no futuro. Isso é bom demais. E quem sabe às vezes eu posso falar mais aquilo que ficou a desejar, né? É. Porque o senhor deixa a desejar mesmo pra pessoa também se coçar. É porque o ser humano é curioso. Claro. Aprender a ter paciência. Moço, ser humano que cultua a paciência, ele nem sabe o grau de evolução que ele está indo. Nossa. Se ele souber o grau de evolução que ele vai, cultuando a paciência, ele se esforçaria mais. Muito mais. Uhum. Porque às vezes esperar um ou dois, três dias, pra ele é ser paciente. É. Mas e a pessoa que espera 5, 6, 7 luas? É. Não é? E a pessoa que espera uma vida inteira? Né? Para no final da vida acontecer o que ela quer. É. Você já viu desse? Já. Oh. E muito. E valeu a pena, né? Valeu. Porque ele conquistou a si mesmo. Uhum. Que dinheiro não paga, né? Tá certo, seu Capa Preta. Foi muito enriquecedor esse nosso encontro, viu? Ô, moço, eu que agradeço vós. Uhum. E agradeço também as energias desse casuar, que fez com que eu me mantesse aqui, né? É. Porque eu dependo de alguém, como vós fala, para me sustentar aqui em terra. Sim. Então passa, seu Papa Preto, uma mensagem final para quem acompanhou a gente até agora. Tem gente que está estudando só, mas tem gente que realmente está na religião, tem gente que é da outra religião e critica, mas vem assistir. Olha, moço, sabe que a única coisa que eu falo fala. É que a pessoa ela vem acotoar a paciência e o tempo. Porque esse é o lema que eu tenho comigo. Que às vezes a pessoa cultua no tempo, ela mesma vai perguntar pro tempo quanto tempo o tempo tem. E o tempo vai responder para ela que é só ela ter paciência que o tempo dela vencer vem. Nossa. É isso que eu tenho para deixar aí para vós. Laruixo! Nossa. Estou muito feliz dessa palavra, Preto. Muito obrigado pelo encontro, pelo aprendizado. Eu que agradeço, viu, moço? Nossa. Tá certo. Eu não tenho muita coisa para falar. Que isso? Isso aí é... Mas o pouco que eu tenho, eu passei para a voz. Modéstia. Tá certo. Então tá bom, seu capa preta. Claro, é esse, seu capa preta. Salve sua banda, salve sua força e salve a sua proteção. Lá na encruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola, com seu punhal e tridente. Lá na encruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola, e o seu punhal e tridente. É madrugada, e ele está ao meu lado. Por isso eu lhe digo, capa preta, você é o meu advogado. É madrugada, e ele está ao meu lado. Gratidão, por seu capa isso preta. Eu lhe digo, capa preta, você é o meu advogado. Lá na encruza, existe um homem valente. Com sua capa e cartola e o seu punhal e tridente, é madrugada.